basta perdoar. Não precisa mais nem ligar. Não, não dá pra continuar vivendo assim. Você vacilou, acabou, Michel. O meu sonho você destruiu. Porque você me traiu. Sem você eu não sei viver. Porque você me traiu, oh Michele. Porque você me traiu. Sem você eu não sei viver. Porque você me traiu, oh Michele. Mas te perdoar, não precisa mais nem ligar. Não, não dá pra continuar vivendo assim. Oi, você vacilou, acabou, Michel. O meu sonho você destruiu. Porque você me traiu, sem você viver. Porque você me traiu, oh Michele. Porque você me traiu. Sem você eu não sei viver. Porque você me traiu, oh Michele. O meu mundo desabou quando eu vi você com ele. Vou beber pra te esquecer. Não adianta me ligar, tudo acabou. Yeah, vou sofrer, mas eu vou te esquecer. Rafael Barros, a revelação do momento. Por que você me traiu? Sem você eu não sei viver. Por que você me traiu, oh Michele? Sem você eu não sei viver.